Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22 e quarta-feira a partir das 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico, progressivo, folk, psicadélica, krautrock e muito mais durante esta hora. E começámos o programa desta semana com um grupo de Illinois, um sexteto de Illinois. Só editou um disco em 1971, muito influenciado pelos Allman Brothers, também por David Crosby, por todo o som americano na altura, mas com alguns momentos mais psicadélicos. São os Farm, como disse, só editaram um disco em 1971, chegaram a fazer digressões, por exemplo, com os Cannondit, mas nunca de facto tiveram muito sucesso, nem chegaram às massas, e por isso também pouco tempo depois terminar. A banda voltou a reunir-se esporadicamente para alguns concertos, mas nada de especial. Escutámos um dos temas que integra então o único álbum editado em 1971, Sunshine in My Window, é aliás o tema que abre o lado B deste registro. Vamos passar agora para os T-Rex, ou na altura os Tyrannosaurus Rex, a banda de Mark Bolan, antes de se tornar uma banda mais elétrica. Vamos aqui à fase mais folk de início de carreira, até 1969, um disco produzido por Tony Visconti e o último a contar com Steve Peregrine Took, que se ocupou mais das percussões e do piano. Ele não iria surgir nos discos seguintes de Tyrannosaurus Rex. Aqui a escrita de Mark Bolan, ainda em ambiente mais folk, no registro Unicorn, de 1969, e vamos ficar com o tema She Was Born to Be My Unicorn. Os Tyrannosaurus Rex, de Mark Bolan, aqui ainda acompanhado por Steve Peregrine Took, em 1969. Ugly ghost is hers, haggard thighs of the nuts, seeks the sandals sure of God's baby of the mud. Nightmares, movements, mad, sets of visions of the night. Your side stream of steam, cooking in the queen of scream. Jackdaw winter hair cleans his shell out on the bed. Silken weather cat was returned from the drink ski. Hi, hi, hi, hi. Here, this is part of godly care. The dancing one horned wave in the blood of puffin. Beast in a feast of sound, kittered lamb on God's ground. Written by the bone of heart, jiggered like a muse on life's love. She little was born alone, to be my unicorn. Doodle dama deedle dama deedle dama doodle dama deedle dama doodle dama doodle dama. Thank you. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Tyrannosaurus Rex, com o tema She Was Born to Be My Unicorn, uma das músicas do registro Unicorn, o terceiro álbum de T-Rex, da banda de Mark Bolan, na altura ainda Tyrannosaurus Rex, e acompanhado também na época por Steve Peregrine Took, aqui um nome que remete imediatamente para o Senhor dos Anéis de Tolkien, e também se percebe aí o porquê desta folk mais pastoral por parte de Mark Bolan antes de ligar a guitarra elétrica. Entretanto, ficámos com um nome, não diria influente na altura, influente hoje sim, mas um nome que gravou um disco emblemático nos anos 70, só foi descoberto muito mais tarde pelo grande público. Falo de Mark Fry, é um músico britânico que se mudou para a Itália com a família em 1970 e foi aí que, ao conhecer alguns nomes da indústria da música, gravou um disco, Dreaming with Alice. Ele voltou a casa pouco depois de ter gravado o disco e depois do álbum sair em 1972 em Itália. Ninguém ligou muito ao álbum e Mark Fry continuou a tocar, colaborou com inúmeros artistas, mas muito mais tarde, já durante os anos 90, inícios dos anos 2000, este álbum começou a ser muito falado pelos críticos e por uma nova vaga de músicos folk, e acabou por se tornar num dos álbuns de referência da folk psicadélica dos anos 70, Dreaming with Alice, um disco que tem muito de folk, muito de ghost folk também, e acabamos por escutar um dos temas que melhor representa este trabalho de Mark Fry, o tema The Witch. Passamos agora para outro nome, também descoberto muito mais tarde por uma nova vaga de músicos ligados à folk, Linda Perhacks, para ouvir agora Parallelograms, de Linda Perhacks, na Floresta Encantada. Primeiro, na Floresta Encantada continuamos em ambiente folk, no seguimento de Mark Frey da faixa The Witch. Neste caso estivemos com Parallelograms, o tema que dá título ao registro que Linda Perhex editou em 1970, um álbum que ficou esquecido na altura, mas como disse foi também descoberto por uma nova geração de músicos da folk, como por exemplo Julia Holter ou Devendra Banhart, e o disco acabou por se tornar numa das referências da folk e fez com que a carreira musical de Linda Perhex tivesse um novo fogo a partir do início dos anos 2000. Entretanto, estivemos com George Harrison, ele que editou em 1968 a banda sonora para o filme Wonderwall Music. Foi o primeiro registro a sair pela recém-criada editora dos Beatles, a Apple, e este álbum também, na maior parte instrumental, tirando algumas vozes pelo meio, este registro tornou-se também o primeiro álbum a solo de qualquer elemento dos Beatles. Os Beatles ainda iriam durar durante mais um ano. O álbum saiu em 1968 e escutámos Party Seacomb, o instrumental então de George Harrison, tema criado para o filme Wonderwall, um filme dirigido por Joe Massett, e aqui um disco que tanto tem de psicadelismo como de referências mais exóticas. Nesta altura, George Harrison andava muito fascinado com a música oriental e ele acaba mesmo por colocar aqui vários instrumentais com sitar e outros instrumentos vindos dessa zona do globo. Avançamos agora para Vandagraaff Generator, o veículo criativo do músico Peter Hamill, mas aqui mesmo em início de carreira e numa altura em que o primeiro álbum de Vandagraaff Generator era para ser um disco a solo de Peter Hamill, mas ele reuniu a primeira banda, a primeira encarnação de Vandagraaff Generator, e juntos criaram as músicas de The Aerosol Grey Machine. O registro saiu em 1969, um álbum mais psicadélico do que progressivo, mas deixa já aqui algumas pistas para aquilo que o músico Peter Hamill iria fazer ao longo dos anos 70 com os Vandagraaff Generator. Vamos ficar com um tema que diz muito deste período de Vandagraaff Generator, com Peter Hamill a assumir-se como vocalista, letrista, e um tema que tem aqui um solo de piano muito curioso no meio da faixa, chama-se Afterwards. É aliás o tema que abre este primeiro trabalho de Vandagraaff Generator, lançado em 1969. sky bubbles over, ceiling is down to two. And the smile on your face is a shot to the ground. What are you going to do? Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada estivemos com os britânicos Van de Graaff Generator, banda de Manchester e liderada por Peter Hamill. Estivemos com uma das faixas do primeiro disco dos Van de Graaff Generator, The Aerosol Grey Machine, editado em 1969, e escutámos Afterwards. Entretanto, ficámos com uma das bandas emblemáticas do rock psicadélico de Los Angeles, da Califórnia, os Peanut Butter Conspiracy, banda criada em 1966, que terminou em 1970, mas que fez digressões e tocou juntamente com o Jefferson Airplane. Aliás, eles têm uma história muito próxima com o Jefferson Airplane, já que um dos seus músicos iniciais, Spencer Dreiner, entrou mesmo para o Jefferson Airplane em substituição de Skip Spencil, que passou na altura para os Moby Grape. Estivemos no segundo disco dos Peanut Butter Conspiracy, o registro The Great Conspiracy, editado em finais de 1967, e escutámos a faixa Ecstasy para este grupo emblemático da Califórnia. Entretanto, ficamos com um nome que se tornou essencial para o desenvolvimento da música eletrónica dos anos 70 e depois mais tarde dos anos 80, Michael Bundt, um nome ligado às sonoridades do krautrock, ele que tem alguns discos emblemáticos, como por exemplo o álbum Neon de 1979, e onde Michael Bundt acaba por tocar todos os instrumentos eletrónicos e é autor de todos os efeitos que podemos ouvir neste registro, que se tornou influente para a música mais eletrónica da década seguinte. Vamos ouvir a faixa de abertura deste registro, mais de 10 minutos com Michael Bundt a explorar as possibilidades do sintetizador, claro que aqui com muitas repetições à mistura, também uma guitarra pelo meio, vozes em alemão e em inglês e também um saxofone mesmo no final do tema. É Michael Bundt, um nome então ligado ao som dos sintetizadores dos anos 70, um nome a sair da cena kraut da Alemanha neste período. Vamos ficar com o tema Neon, que batiza também este disco, editado em 1979 e que encerra a Floresta Encantada desta semana. old dream of the city. You newborn star of Bethlehem, lead me to my pinball machine. Dispersed in windows of cat houses, in polluted rivers, in subway bars, in cars washed on Sunday afternoons, you are flowing along the streets, pouring into the gutters. You say, hello to the alligators living in the sewers of New York City. Yawn. You secret agent of America, hidden in the wrinkles of our fingers, watching what they're doing. Your disciples sitting in sidewalk cafes with stale beers, waiting for the night. They crave rock and roll, sex, and syringe. Baptized by your light. You are the cold cream of the city. You newborn star of Bethlehem. Lead me to my pinball machine. We'll be right back. néon, je respire ta lumière, maquillage de la ville, nouvelle étoile de Bethléem. Conduis-moi à mes billards électriques. Tu t'étales aux fenêtres des bordels, t'affales dans les ruisseaux boueux, t'engouffres dans les tunnels du métro, et te reflètes sur les toits des voitures. Tu coules le long des rues et disparais dans les caniveaux. Tu dis bonjour aux crocodiles, habitants grouillants des égouts new-yorkais. Néon, agent secret de l'Amérique, tu t'incrustes dans les rides profondes des vieilles putains dont tu diriges le va-et-vient. Les enfants te guettent aux terrasses des cafés, devant un demi en espérant la nuit. Lui qu'ils empliront de sexe, de rock'n'roll et de drogue. Néon, je respire ta lumière. Maquillage de la ville, nouvelle étoile de Bethléem. Conduis-moi à mes villages électriques. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22h e quarta-feira a partir das 11 da noite.